Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Saudações, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Vox Vampírica na Rede Vamp, transmitido pelo portal acidicinfection.com. Muito, muito boa noite a todos vocês, imortais, mortos-vivos, indecisos e tantos outros seres que perambulam através da escuridão. Nesta curiosa e peculiar semana, vimos mais um viral singular e curioso explodir nas redes sociais, onde todo mundo gritava: não somos macacos. Ou, quero dizer, todo mundo gritava: somos todos macacos. Enfim, entre memes citando o Darwin com a sua teoria das espécies, né, do desenvolvimento das espécies, e todo tipo de piada infame e não tão infame, foi mais um peculiar caso de viral que circulou e agitou a internet. Mas nós, do Rede Vamp, temos certeza de uma coisa: nossa hashtag nesses momentos é Somos Todos Morcegos. Não, pera, calma. Tem também os outros que postaram Somos Todos Lobos. Teve também uma pequena minoria que também postou Somos Todos Corujas. Enfim, enquanto seres da noite, todos sabemos nos reconhecer como afins e como tais, não havendo tempo para nenhum tipo de dúvida existencial de qualquer gênero. Aliás, como diz o famoso ator Morgan Freeman, eu creio que o que importa é nos seres humanos, independente de qualquer tipo de cor, é a consciência. Foda-se se é uma consciência amarela, branca, vermelha, negra, azul, né? Porque o JJ Benítez disse que já até existiu uma raça azul, né, na Terra. Enfim, foda-se a cor. O que importa é a consciência, e a consciência é um atributo humano. Para todos os humanos, independente da orientação sexual, da classe social, da classe profissional, da etnia, do que quer que seja. Se desenvolvermos a consciência, pelo menos temos aí uma arma ou uma ferramenta importante que permite a cada um de nós discernir sobre as pulsões quase mecânicas do mapa de realidade que carregamos desde o momento que ainda somos um feto e estamos em formação na barriga da mãe. Claro, claro, claro, isso contradiz toda aquela postura de tábula rasa da sociologia, da antropologia e de outras logias, né? Mas enfim, como eu também não tenho muita paciência para jogos de palavras, e até mesmo as tais ciências sociais que usam algo chamado materialismo histórico dialético, uma invenção, parece que foi do Marx, né? Uma invenção bastante despropositada, na melhor das palavras, para estudar. Despropositada, né? Principalmente ela é despropositada por quê? Porque como você vai analisar eventos, situações, símbolos que são associados ao imaginário e ao fantástico, se a base da sua teoria postula que o imaginário e o fantástico são alienação, ópio do povo, delírio popular e outras coisas, né? Então fica uma análise meio estranha. Aí tem aquela turma, né, que parte para o psicologiquês, né, de plantão, para tentar classificar ou abarcar ou estudar temas que, novamente, se você tem o materialismo histórico dialético na sua base, na sua fundamentação principal, não vai dar jogo, né? Você vai continuar querendo estudar uma coisa alheia a si, que inicialmente já é tratada como uma alienação, como um delírio, ou como algo não objetivo, que não permita a associação ou a integração às noções modernas ou pós-modernas do mundo. Que não são ruins, são interessantes também, mas enfim... A mensagem principal dessa abertura do Vox Vampírica de hoje é: escolha bem o que você, onde você constrói o seu castelinho. Ou como dizia o Bob Dylan, verifique o parquímetro de onde você estaciona o seu ponto de vista e as suas ideias. Véspera de feriado, eu tenho certeza que temos muitos ouvintes aí, todo mundo se perguntando onde é a boa, onde é a balada para ir enquanto está aí se arrumando, curtindo o Vox Vampírica. E eu só consigo pensar em duas boas indicações para fazer nesta quarta-feira, 30 de abril, véspera de feriado. Uma delas, para os mais singulares, os mais audaciosos e aqueles que buscam aventura na noite, eu indico a balada Libertine Festival, lá do meu camarada Jackson Fernandes, que vai estar acontecendo lá no Eights Club. E já já eu dou o endereço dessa balada, que ela vai estar bem interessante, com muitas atrações, boas discotecagens e todo o charme que é próprio do Eights Club. Então já já a gente passa o endereço deles e vamos abrindo com boa música para todos entrarmos nesse feriado no meio da semana, enquanto a gente também vai se preparando aí pro Fantasy, que já rola nesse sábado. Pois é, nesse sábado, 3 de maio, lá no nosso amado Poison Bar e Balada na Vila Madalena. Vai ser uma noite inesquecível, com muitas atrações. E hoje aqui no Vox Vampírica, vocês também vão acompanhando as atrações surpresas que guardamos para anunciar agora, nas vésperas do evento. Então, preparem-se que vem muita coisa boa. E vamos lá, vamos com o nosso bloco musical então. Bye.

você está curtindo Vox Vampírica Revamp aqui no voxvampirica.com e também no site acidicinfection.com. Temos muitas novidades nesse feriadão aí que está acontecendo, e uma delas é que hoje mesmo, está acontecendo o Libertine Festival lá no AIDS Club a partir da meia-noite. A partir da meia-noite, ou melhor, das 23 horas. E se você está sem balada para ir nesta quarta-feira, véspera de feriado, olha aqui a nossa sugestão: Libertine Festival SM Project, nesta quarta-feira, 30 de abril, a partir das 23 horas, daqui a pouquinho. Mais informações no site libertinefestival.com.br ou no facebook.com/libertinefestival. Os DJs convidados são o Marcos Vicente, do Autoban, o Jack, o Zauber, o Itamar, o Fabiano, Guidão, o Hades, o Elvis Shield. Nas atrações vai ter muita performance ousada e audaciosa, então não percam que vai ser bacana. E vamos com o endereço, claro. O AIDS Club fica na rua Deputado Lacerda Franco, 342, perto do metrô Faria Lima, ali na Vila Madalena. Aceita Mastercard, Visa e na discotecagem melhor do Gothic, EBM, 80, 90, pós-punk e eletro. Tudo isso hoje no Libertine Festival, no AIDS Club. Não percam. E claro, né? Bom, a dica está dada para o evento de hoje. Não esqueçam que no sábado, 3 de maio, vamos ter o Fantasy The Authentic Vampiric and Gothic Night acontecendo lá no Poison Bar e Balada, ali na rua Morato Coelho, 651, também na Vila Madalena, perto do metrô Faria Lima, estacionamento conveniado. Vai ser uma grandiosa noite, inesquecível, com performances incríveis da Shakti Shala, da cantora Sul Sibyl, do violinista Hefestos Mutsa e, claro, da minha amada senhorita Shendra, uma performance inesquecível dela, então não percam. Também teremos nos estandes a Gothic Cake, o Tarô dos Vampiros, a My Fair Lady. No Listen Session vamos ter o novo álbum Love Poltergeist, da banda inglesa Incubus Succubus, e também um Top 5 especial com o novo álbum do Dire of Dreams. Então fiquem ligados em facebook.com/fanstasy, que lá vai aparecer as novidades que estamos preparando e principalmente as surpresas desta quarta-feira até sexta-feira. Vai ter muita surpresa que a gente vai anunciar, vai acontecer lá no Fences, e fiquem atentos. E no programa de hoje eu preparei um programa bastante, não vou usar o termo diferenciado, tão pouco diferente, mas é um programa onde eu pretendo resgatar alguns textos do site vampirismo.org, que foi um site que começou lá em 2007, onde pela primeira vez compilamos em um único lugar todos os artigos multimídia relacionados à subcultura vampírica que estava começando a se organizar naquele tempo, né? Na verdade, tudo se iniciou no final de 2003, e ali em 2007 é quando a gente já tinha uma certa quantidade de artigos, uma certa quantidade de produção cultural que podia ser reunida sobre um mesmo endereço, em um mesmo lugar onde vocês poderiam localizar muita informação e muita coisa interessante. E bem, essa, como sempre, é a origem, essa foi a origem da gente, né? Embora o ideal de uma rede vampírica fosse algo que já existisse desde 2008, eu diria que tudo tomou forma. O ponto de aglutinação, o primeiro portal, foi mesmo o lançamento do site vampirismo.org. Ele foi um site que bagunçou bastante as coisas quando ele surgiu. Ele trouxe informação onde só existia hipótese, achismo e dispersão, né? A gente concentrou tudo em um ponto inicial, um ponto, uma estalagem, um acampamento em meio ao exaustivo de deserto informacional que eram temas como subcultura, fashionismo e cosmovisão vampírica. e ele foi bem sucedido. Ele teve uma segunda versão que começou por volta do ano de 2009. Na verdade, a segunda versão do vampirismo.org foi o acréscimo de novos artigos e atualização dos primeiros artigos que haviam sido publicados lá, as primeiras traduções, muitas outras coisas. E aí, a partir do ano de 2010, era um site que estava fechado, era um site que tinha atingido seus objetivos, tinha atingido a sua proposta de maneira que eu considero bastante completa, bastante íntegra. Era um site que apresentava uma boa introdução a toda a temática vampírica. Talvez o pecado principal que tenhamos tido no vampirismo.org tenha sido oferecer muita informação, mas não exatamente nos preocuparmos em construirmos um contexto, uma ordem de apreciação de todo esse conteúdo informativo. Por outro lado, toda ordem em um conteúdo informativo é algo que surge do buscador, da pessoa que está procurando aquele conhecimento, da pessoa que deseja, está ávida de se informar, de conhecer mais sobre um certo conteúdo. E eu acredito que tudo que é ligado a ethos vampírica é bastante claro nesse ponto, né? O que você encontra é um reflexo do buscador, ou melhor, né, do encontrador, né? Afinal de contas, buscadores estão eternamente buscando por algo que eles nem sabem o que que é, então qualquer coisa serve. O encontrador não, é aquele cara que encontra e sabe aonde encontrar aquilo que precisa, né? É um espreitador, ou basicamente um caçador. É sobre isso a gente vai falar mais adiante, né? Vamos ver um pouco mais sobre isso adiante. E o ponto, esse eu acho que numa análise bem breve, são os pontos mais interessantes sobre os aspectos, né, iniciais do vampirismo.org. Em breve, o site vampirismo.org vai renascer em um novo formato no redvamp.com, né? Assim como o redvamp.com hospeda muitos hot sites, tem muitos hóspedes, o vampirismo.org vai, como podemos dizer, reencarnar ali no redvamp.com como um dos hot sites que estão por lá. E vai ter muita coisa legal, vai ter, assim, né, eu prometo, novidades bastante surpreendentes. Essa quarta-feira, 30 de abril, particularmente, foi uma quarta-feira forte para mim. Para alguns, hoje é a noite de Valpurga, e, né, principalmente para quem está lá no continente europeu. Para a gente que está aqui no hemisfério sul, algumas pessoas celebram hoje o chamado Solwen, né? O chamado Solwen, que é aqueles, como dizem, são aqueles neopagãos que celebram pela tal da Roda do Sul, né? Pela Roda do Ano do Sul. Enquanto para outros, esse é o começo do luxurioso mês de maio, e é o Beltane, conforme é celebrado lá no hemisfério norte. Na cosmovisão vampírica, particularmente no Círculo Strigoi, nós celebramos no mês de maio o estriguezo das Noites Escarlates, uma celebração do amor, seja o amor próprio, seja o seu amor a uma pessoa, alguém, uma terceira pessoa, seja o seu amor ao todo, e seja ainda o amor que você aprendeu em um outro relacionamento, ou o amor que você deseja atrair em uma nova relação e uma nova vida. Assim é celebrado o mês de maio no Círculo Strigoi. Tanto que não é de surpreender, portanto, que o tema dessa edição do Fantasy, da Authentic Vampiric Gothic Night, do sábado 3 de maio, seja Lá Vem as Noivas, Mortas Vivas, de Drácula, de Frankenstein, de Chucky, dos Contos de Fadas, e tantos outros, tantas outras possibilidades. Será uma noite animada. Será uma celebração do amor, da paixão, do carinho e daqui, principalmente, daquele amor, que é o amor que cada um de nós carregamos, mas que invariavelmente os vampiros em geral sabem, costumam postular que é algo a ser medido, algo a ser dosado, algo a ser aprendido. E as vampiras, né, as integrantes da cosmovisão vampírica, enxergam com aquela visão feminina, extremamente elaborada e refinada, o amor como apenas o que pode ser amado, aquilo que deve ser amado. E o amor, o que a gente chama de amor, pode ser compreendido como a medida. O amor que temos é a medida do amor que carregamos. O amor à nossa volta é um reflexo de como sentimos esse amor em nossos corações, ou em nossa percepção, ou em nosso afeto, né? Ou propriamente no próprio coração. Tudo na vida é um reflexo de si, o que nos leva a uma questão de solipsismo ou ainda de autodivinização, que é um tema que a gente está debatendo alegremente lá na fanpage da Cosmovisão Vampírica em facebook.com/cosmovisãovamp. É um tema relevante, é um tema interessante. Também nesse mês de maio celebramos o ritual Amor, Caráter, Honra e Fogo Estelar na mítica cidade de Paranapiacaba, no sábado 17 de maio. Eu particularmente acredito que amor, integridade, consistência, honra e, claro, fogo estelar são sinônimos, são o mesmo símbolo na dinâmica e indomável linguagem, vida interior, ou propriamente no inconsciente. Eu não consigo ter dúvidas sobre isso. Claro, apenas aquelas que me fazem desenvolver ainda mais o tema. Mas é algo que a gente pode pensar, e pensar com muito carinho, refletir com muita propriedade. Amor, honra, caráter, integridade, destino, têmpera, o seu jeito, são uma coisa só. Não são esferas cindidas. Não são fragmentos espalhados que você não sabe se existe. E até mesmo a moderna psicologia é bastante falha ao tentar postular alguma teoria realmente válida sobre o tema. Então, pensem com carinho nisso. Todo amor que você recebe é o amor que você expressa. É como se fosse um espelho. O mundo à sua volta, as pessoas são um espelho disso. E bom, o texto que eu trouxe para compartilhar com vocês hoje é um artigo chamado Um Breve Olhar Imortal, que foi originalmente publicado no vampirismo.org. Nesse texto apresentamos alguns conceitos e ideias iniciais para se pensar e vivenciar um pouco melhor os pontos de vista e formas de ver o mundo referentes a um passado europeu pré-católico e de alguns de seus povos. A ideia desse artigo, dividido em muitos tópicos, é fornecer uma base histórica mais assentada e não baseada em negações de um longo passado europeu. Tais distorções, infelizmente, se iniciaram em 380 da Era Vulgar e até hoje trazem muita confusão e falhas interpretativas bem graves na produção cultural do nosso meio social. Infelizmente, muito pouco sobre isso é ensinado nas grades curriculares estudantis, de base, e também nos supostos conhecimentos secretos ou não debatidos ao longo da subcultura vampírica, principalmente na cosmovisão vampírica, né? É preciso enxergarmos mais e aprofundadamente. Temos que ser mais vamps e parar de nos basearmos em presunções, passados revelados ou inventados entre os séculos 17 e 19. Devemos resgatar e entender o que havia historicamente do ano 380 da Era Vulgar E quem sabe assim começarmos a sanar os traumas e a sede mortal de uma cultura ocidental que delegou à sombra ou à alienação toda sua identidade e base formativa para adotar uma cultura artificial e amputar a si mesma para encaixar-se em moldes e padrões incompatíveis. Não falo de um tipo de decorebe histórico. Falo da busca por obras e autores desses tempos anteriores, do estudo de obras de arte, do passear em livrarias de arte, folheando livros e comparando o que vê neles com o que pesquisa. Falo do desenvolvimento de um olhar mais afetivo e aprofundado historicamente. Note que todo esse passado europeu e seu repertório encontram-se nas ideias de uma sombra vitoriana, mais ou menos escondido, como se varrido para debaixo de um tapete. Ele interfere de forma incontrolável em nossos cotidianos, o que não seriam até mesmo os tais arquétipos e afins. Nossa linguagem científica, tanto sobre o orgânico como sobre o mental, utiliza-se de seus termos pagãos e especificidades. Mesmo no Brasil, nossas construções nos centros das cidades mais antigas, século XIX, início do século XX, carregam seus deuses e símbolos apotropaicos nos entalhes. E o que não falamos da arte religiosa, que reinterpretava os temas da antiguidade, apenas trocando deuses e heróis por anjos e santos. Conhecer isso não é, nem serve como nenhuma forma de justificativa para agressão, de violência ou ainda de perpetuação de crimes étnicos, etc. Afinal, em alguns lugares rola umas posturas tão bestas, tão pobres de espírito, né? Um comportamento digno de uma presa, de uma bateria, de pessoas que colocam que quem estuda a história europeia tem às vezes uma imaginação mais pontuada, que utiliza como uma ferramenta para vivenciar e abordar esses temas, como fascistas, nazistas e outros ismos e istas, o que é algo totalmente despropositado, sem qualquer fundamento, é algo bastante vergonhoso para as presas e baterias que se comportam dessa forma, né? Mas infelizmente, às vezes, se você gosta de runas, ou você acha interessante o paganismo nórdico, ou mesmo aprecia a cultura romana da Itália, né? Da atual Itália, né? Do Império Romano propriamente dito, você pode ouvir alguns desatinos e alguns desaforos que podem ferir um pouquinho o ego, podem incomodar, mas são totalmente despropositados, né? Também não constitui nenhuma forma de saber religioso ou devocional, estudar história, história da arte e ter um olhar mais afetivo e desenvolver um pouco seu imaginário sobre esse tema, né, baseado na própria história. E vamos lá, né, vamos por aí. Como a Europa, proximidades da Ásia e África foram monoteizadas, é necessário deixar bem claro, pelo menos de uma forma heurística, que temos então um estágio histórico de matrilinhagem, um estado transitório onde existiu simultaneamente com o patriarcado. Enfim, o estabelecimento do patriarcado, provavelmente com as invasões dos indo-europeus, que acabaram por gerarem o que conceituamos como antiguidade. E ainda que o chamado patriarcado na antiguidade, em muitos locais na Ásia e da Europa, não era sinônimo de monoteísmo, judaísmo ou cristianismo, esses foram posteriormente associados a esse tema. Nesse tópico abordamos períodos que tiveram durações quase milenares, né? Dificilmente catalogáveis ou facilmente estudáveis, que a única fonte segura de estudo pode ser encontrada na arqueologia e outras ciências. Nos livros ocidentais de conhecimentos revelados do passado, em voga do século XVII ao meio do século XX, e também muitos da atualidade, falharam comprovadamente ao abordarem os temas desse período. Eu até mesmo acrescento, quando eu toco nesses assuntos nas minhas palestras, que aquilo que a gente chama de vampírico pertence, tem uma forte intimidade com os temas associados ao sistema reptiliano, chamado de reptiliano do nosso cérebro, uma camada mais primitiva anterior, de uma época em que o humano era um caçador, era um nômade, e esse senso nômade Esse instinto caçador fazia o seu cérebro operar conjuntos de operações e ações realmente fantásticas para poder... Fantásticas que depois, quando surgiu a agricultura, a posse territorial e outras coisas, esse sistema, essa capacidade foi ficando enevoada, nublada pela redução da sua utilização, e eu acho que foi sendo gradativamente encoberta e perdida para muitos humanos, né? De alguma forma isso permanece como uma verdade natural para os integrantes do meio vampírico. Talvez por uma facilidade à esfera emocional, pela esfera emocional e espiritual por extensão, e por abrirem muita mão da chamada esfera social ou do corretismo político. É algo bastante interessante da gente observar, né? Cosmogonias gregas, cosmogonias nórdicas, cosmogonias celtiberos, árabes, hebraicas, hindus e tantas outras existiam e existem simultaneamente até os dias de hoje. Algumas são cronologicamente mais antigas do que outras, outras mais desenvolvidas e talvez até mesmo menos superficiais do que outras, embora a superficialidade resida no ponto de vista de uma cultura sobre outra cultura. Hoje mesmo eu tive duas situações curiosas na minha vida, pontuadas extremamente na questão do ponto de vista, na forma como alguém de uma cultura X pode insistir em julgar alguém de uma cultura Y como inferior, menos desenvolvido, inapropriado. No entanto, a pessoa de uma cultura Y pode observar a pessoa da cultura X, as suas culturas e os seus discursos, e reparar que ele é muito centrado no social, na aceitação social, e pela sua cultura Y focalizar uma questão emocional como base, uma questão espiritual como base, ele pode postular que a pessoa daquela cultura X é menos desenvolvida ou menos preparada para lidar com temas mais profundos. E aí vem a pergunta: quem está certo? Ninguém está certo. Não há certo. Calma, não queremos dizer que não exista ética, não existe uma conduta reta, uma conduta desenvolvida, e isso implique em vontade de sabotar terceiros e outras barbaridades, né? Não estamos dizendo isso. Mas quando o assunto é cultura, inexiste uma cultura mais avançada ou uma cultura mais retrógrada. O que existem são pontos de vista do meio que você integra sobre o outro meio. E com isso chegamos ao ponto principal: bem versus mal. O que é bom para você, é bom para o seu coletivo. Mas aquilo que é bom para você e bom para o seu coletivo pode ser mal para um terceiro ou para um outro coletivo. E aí a gente fica naquela situação enrolada e complicada. Em geral, os autores de livros do infame termo subcultura insistem muito num é nós contra o resto do mundo, somos algo à parte, à margem, excluído de tudo aquilo, que é um argumento bastante falho. Não estamos excluídos da sociedade de consumo. Talvez o que melhor nos caracterize seja que somos um público consumidor com gosto e objetivos muito específicos. Eu acho isso viável, isso aceitável ao falarmos de integrantes da cena vampírica, da cena gótica e qualquer que seja. Eu acho isso interessante, uma forma mais apropriada, porque temos poder de escolha e consumimos produtos culturais ocidentais e também orientais. Muda talvez nossa relação afetiva com esses símbolos, com esses produtos. Talvez mude, mas em resumo, filmes como Gabinete do Dr. Caligari ainda são estudados em faculdades de cinema sem alunos góticos na sala, muitas vezes. E ao mesmo tempo que Gabinete do Dr. Caligari é um filme que muitos góticos que gostam do expressionismo alemão idolatram e adoram. Podemos então ter uma apropriação afetiva, emocional, de um produto, de um símbolo cultural. Mas esse mesmo produto, esse mesmo símbolo continua integrando o contexto que nós também integramos. E a observação de longo prazo, de duas décadas, através do alternativo, me ensinou uma lição muito clara, que eu compartilho aqui hoje, né, também. Não adianta formarmos guetos, não adianta nos excluirmos ou aumentarmos por demais nosso índice aceitável de clandestinidade cultural. Não adianta, porque a gente fazendo isso vai se colocando cada vez mais numa posição que podemos ser atacados, pois somos excluídos, marginais e sem qualquer respaldo, sem qualquer proteção de nenhum tipo. Então, creio que a melhor forma é estar rodeado de pessoas afins, com ideias e gostos convergentes, e realizando encontros, compartilhando nossas inspirações, influências, bons momentos e cultivando relações mais humanas, mais densas, mais intensas e mais verdadeiras. Essa já é um bom desafio, tanto na estreita esfera do social, quanto principalmente na esfera emocional e espiritual. Eu vou chamar, portanto, um bloco musical e na volta a gente continua falando um pouco mais desse artigo publicado originalmente no vampirismo.org. kiss away, kiss away, kiss away. Never ends. I don't play hide and memories in your heart. You know they will keep you from being free. You walk with the devil deep inside. As long as you're not able to forget. Life goes on, day by day. And only faults will remain. You walk away. Away. Quero lembrar que a mãe de Ná comentários. Eu acho que foi uma invasão poltergeist aqui no Vox Vampírica, né? Essa última coisa. Que troço mais bizarro. Não sei de onde veio aquele arquivo, viu? Mas enfim, né? Fica aqui, como para alguns hoje é Soen, né? Fica aqui uma ocorrência poltergeistica, Vox Vampírica. Bom, eu sou o Lorde A e o Vox Vampírica vai ao ar toda quarta-feira, das 10 da noite até a meia-noite. Aqui na CidicInfection.com e no site oficial do programa, voxvampirica.com, que é um site hospedado no redvamp.com. Quanto.com. Bom, vamos lá, né? Tem ouvintes aqui curtindo o programa de hoje, entre eles o meu querido DJ Paulo Medi, Tatiane Manson, Yves Morgan, Heather Zapatero, minha filha Lilith Melanie, Maxwell Cândido, Heather Zapatero, já falei dele, Marco Antônio Damasceno, Miloche Flanders, Karnak Vandal, Melissa Romão, Conde de Ferro, Marco Antônio Sechi e minha amada senhorita Shendra. Dois beijos pra você hoje. Vamos então com mais um pouco do artigo que a gente está comentando e lendo aqui, originalmente publicado no vampirismo.org, que em breve esse site vai renascer em um novo formato no redvamp.com. Muito do que sabemos sobre as cosmogonias foi reescrito e filtrado pelos doutores das religiões monoteístas e seus monges copistas, a partir da Idade Média. Apenas com as ciências modernas, doses generosas de inspiração e autoapropriação, que podemos nos lançar ao resgate e redescobertas desses conteúdos históricos e enxergar seus significados, além dos filtros monoteístas que lhe foram impostos por copistas e doutores que não apreciavam seus conteúdos. E talvez, depois do século XIX, através dos estranhos filtros do materialismo histórico dialético, que sempre foi incapaz de dialogar com temas como o imaginário, pois considera tudo que está atrelado a ele como alienação ou ópio das massas, né? Apenas o que virá a acontecer no Ocidente e no Oriente Próximo é que pouco antes do ano 325 até mais ou menos 380 da Era Vulgar, período de declínio comercial e grande apatia no Império Romano e falência das grandes religiões estatais, que haviam perdido seus fundamentos e convertido-se em espetáculos teatrais, as medidas de perseguição aos cristãos do imperador Diocleciano são abolidas pelo sucessor, Constantino I. Este, em busca de uma paz religiosa, endossará o consenso dos bispos lá no legendário Concílio de Niceia, em 325, de que Jesus e Deus são tornados a mesma entidade. Com essa decisão, cessou o fim da perseguição aos cultos cristãos no Império. Em 27 de fevereiro de 380, o imperador bizantino Teodósio I promulga um decreto declarando o cristianismo religião do Estado e do Império, dessa forma punindo os cultos cristãos que existissem de forma diferenciada daquilo que também foi definido no Concílio de Niceia. A partir daí, tais cultos seriam denominados formalmente como heresias, e os não batizados ou não convertidos à nova fé católica apostólica serão rotulados como pagãos do campo, do mato, pela igreja e tratados como cidadãos de segunda categoria nas cidades. É claro, né, que quando você afirma que aquele é apenas o único caminho e os caminhos que não seguem aquela cartilha são caminhos dissidentes e heréticos, e aqueles que não se convertem a tais caminhos são os dissidentes, os marginais ou os pagãos, aqueles que são do mato, os primitivos, é meio que óbvio que você vai acabar unindo tanto as ideias dos dissidentes da doutrina principal quanto os não convertidos, aquilo tudo. E assim vai surgir, vai se afirmar as heresias e o gnosticismo, do qual os bogomilos são os meus favoritos e merecem um Vox Vampírico inteiro dedicado a eles um dia desses. Mas de volta à questão, a medida política atingiu fervorosamente muitas localizações sagradas politeístas ou panteístas no Mar Egeu e arredores. Um decreto político tem esse poder. Nas cidades, muitos templos foram rapidamente destruídos, desmantelados ou discretamente transformados em pontos de encontro da nova fé. Os mais populares templos politeístas ou panteístas da antiguidade foram destruídos e desmantelados no período seguinte. Em muitos deles, após a desmantelação, foram construídas igrejas dedicadas a algum santo ou santa, que curiosamente lembrava as antigas deidades que eram ali adoradas no passado. Em geral, esse texto que eu leio para vocês foi escrito entre os anos de 2004 e 2009, mais ou menos, né? E a gente tem uma postura neles totalmente anti-igrejista, né? Como vocês podem reparar. Mas, por outro lado, se fosse para acrescentar um tempero politeísta ou panteísta, ou mesmo um monismo qualificado, eu fico pensando que aqueles que a gente denomina convencionalmente como heréticos ou como pagãos, e principalmente os abençoados ou aqueles que carregavam um dom a mais, eu acho que no final das contas eles se importavam tanto assim se a deidade maior se chamasse Zeus ou se viesse a se chamar Deus, porque eles continuariam acessando um estado de consciência alterado mais elevado e continuariam fazendo uso da sua tecnologia espiritual, por assim dizer. E, bem, o fato de se dizer isso num programa de rádio vampírico é bastante audacioso, gera uma certa adrenalina na gente, né? O decreto bizantino, intitulado Cunctus Populo, vingará principalmente nas cidades e levará pelo menos alguns séculos para conseguir atingir os campos e mesmo os pontos mais distantes ao norte do continente europeu. Para o que nos interessa, o catolicismo só chegará aos povoados e cidades dos povos eslavos entre os séculos 6 e 8, Ao norte da Rússia só chegará nas últimas décadas do século IX. Então vamos ter aí um intervalo de quase 5 séculos para o catolicismo e o igrejismo chegar formalmente aos extremos gelados da Europa, o que dá tranquilamente algumas centenas de anos, no qual os cultos de fertilidade da terra, ou melhor, os ritos de fertilidade da terra, como se convencionou dizer academicamente do leste europeu, poderem continuar existindo por mais algum tempo. A partir desses fatos, os regentes e a classe dominante rapidamente precisavam esconder e reformularem todas suas origens e histórias familiares. Como eram romanos, não era raro que muitas casas tradicionais regentes da Europa, descendentes de heróis gregos ou de fundadores de Roma e de deuses ou deusas específicos. Apesar do Império, a religião romana era adjetivamente muito individualizada no culto das famílias à história de Roma. Teremos então sincretismos interessantes entre deidades sendo vestidas como santos ou santas. Com a chegada da Idade Média, os reis deixarão de terem a origem ou justificativa de seu poder centrado na terra que administram. Assim, inventarão genealogias que os conectem ao rei Davi ou ao próprio Jesus, como veremos no caso dos Merovingios na França. Logo, teremos semeadas histórias artificializadas, sem pé nem cabeça, incapazes de satisfazerem, fornecerem sentido, pertencimento, nem mesmo motivação, não baseada em perseguição, agressão e imposições variadas, transgressões justificando transgressões, que pontuarão muitos momentos da história medieval, renascentista, iluminista e ainda outros momentos posteriores. Ecos dessas histórias são encontrados até mesmo em pleno século XXI, mas eu nem vou abrir muito esse leque hoje. Então podemos encerrar esse tópico com alguns trechos desse Cunctus Populo, que incluía cláusulas bem desagradáveis que afirmavam: todos os povos sobre os quais exercemos regência bondosa e moderada devem converter-se à religião comunicada aos romanos pelo divino apóstolo Pedro e claramente professada pelo pontífice Damásio, como também pelo bispo Pedro de Alexandria. Isso significa que nós, segundo a indicação apostólica e a doutrina evangélica, cremos numa divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em igual majestade e em santa trindade. Apenas aqueles que obedecem a esta lei poderão chamar-se cristãos católicos. Os demais que declaramos verdadeiramente tolos e loucos carregarão a vergonha de uma seita herética. Tampouco poderão ser chamados de igrejas seus locais de reunião. Por fim, que os persiga primeiramente o castigo divino, porém depois também nossa justiça punitiva, a nós outorgada por sentença celestial. Tantos anos depois de escrever esse artigo e encerrá-lo de uma forma tão histórica e tão tétrica, né? Eu penso que vale salientar que todas as religiões são criadas pelo homem e são endossadas pelo poder regente da sua região, momento moral e da sua época. Eu particularmente prefiro o termo espiritualidade ou ainda cosmovisão, porque existe uma piadinha muito válida para essas questões que diz o seguinte: religião é para quem tem medo do inferno, espiritualidade e cosmovisão é para quem já viveu nele. E como dizem os sábios herméticos, e talvez até mesmo algo parecido constasse entre os heréticos bogomilos, tudo aquilo que existe abaixo da esfera lunar é o inferno. Ele apenas se divide entre aqueles que respiram e aqueles que não respiram. O que é chamado de vitoriano na subcultura vampírica nem sempre é uma referência histórica. E sim, é uma referência a estilos visuais, decorativos, fashionismo, decoração, obras literárias e afins. Tanto que muitas vezes roupas eduardianas e dos tempos de Henrique VIII são também genericamente chamadas vitorianas. Falar vitoriano é um termo adjetivo para um amplo conjunto estético na subcultura vampírica. Esse apreço pelo vitoriano acontece pela complexidade dos detalhes presentes nos estilos assim chamados, pela elegância, glamour e exotismo. Há um toque de riqueza, de romantismo e de refinamento ao chamarmos de vitoriano. Existem mais possibilidades descritivas, mas elas pertencem ao subjetivo e pessoal de cada vamp ou simpatizante. Note que é praticamente impossível para um vamp ou simpatizante imaginar-se como algum tipo de sequenciamento ou continuidade dessa época nos dias de hoje. O humano é datado, cada época tem seus valores, linguagens, posturas, e somos frutos de muitas revoluções sociais, tecnológicas e de valores sociais que ocorreram desde esses tempos. Muito da estética vitoriana que vemos associadas a integrantes da subcultura vampírica vem inspirados por romances de épocas e filmes. Roupas fascinantes, mas como subcultura seríamos incapazes de existirmos no século XIX ou mesmo antes. Não somos nenhum tipo de sequenciamento de jovens adultos decadentistas ou dandis daquele tempo. Mesmo que reencenemos ou tentemos reviver alguns de seus valores, o contexto em que estamos é outro e dificilmente abrimos mãos das liberdades da era em que vivemos. No entanto, é irônico como vestir roupas e mesmo aparelhos tecnológicos modernos com a estética vitoriana repaginada sirva como uma crítica social poderosa. Tudo que se veste ou comporta-se de forma não esperada ou alternativa aos desígnios da cultura numericamente superior é uma forma de criticar ou de expressar valores confrontativos. Isso não explica e nem justifica agressões físicas, grupos de intolerância, didáticas de violência ou perseguições de nenhum tipo ou forma. Embora nós vivemos no limiar do século XXI, muitos valores sociais ou mecânicas que movimentam determinadas posturas continuam conectadas e quase coerentes com as de pessoas do século XIX e até mesmo antes. Mas isso pertence à esfera emocional ou espiritual, já tal crítica. Até mesmo porque tais esferas são, de certa forma, temporais, né? Assim como a nossa consciência. Até mesmo a sede de escapismo de si, a centralização das pessoas em doutrinas metafísicas não hierárquicas, que apenas ilustram a estrutura de uma empresa e prometem felicidade num futuro heurístico ou hipotético posterior. Outro ponto complicado é o temor de rótulos ou sua negação, como forma de fingir ou de fugir de vínculos sociais afetivos. No mundo, tudo tem forma, discurso e um certo teor combativo e confrontativo. Embora nem tudo que doa realmente machuque. Nos tempos do vitorianismo, os rococós e detalhes dos móveis mais pontudos eram cobertos por esparadrapos para não ofenderem com suas formas fálicas as mulheres e os homens da boa sociedade. Não era uma questão de sutileza, e sim uma questão estética exageradamente representativa dos valores presentes naquele momento, principalmente do monoteísmo exacerbado e do igrejismo. No entanto, o homem ou a mulher, em busca de seus prazeres, fazia tudo às escondidas em bordéis e casas de ópio ou ainda em sociedades secretas variadas. Para a sociedade inventava uma fachada e encenava uma vida num processo extremamente penoso e destrutivo. Isso será denunciado nas obras dos chamados poetas malditos e o seu flâneur. Curiosamente, dois personagens que ilustram muito claro para mim essa questão da fachada e do comportamento real da sociedade vitoriana estão no romance Drácula, de Bram Stoker, e são o corretor, advogado Jonathan Harker e o próprio Conde Drácula. Jonathan Harker seria, portanto, o representativo da fachada do homem vitoriano, cavalheiro e superficial, atrelado a códigos engessados e estagnados durante o dia, e na parte da noite sua contraparte seria o próprio Drácula a saciar sua sede de vida feral, voraz e visceral. Vamos então com mais um bloco musical antes da grande hora e de falarmos um pouco mais do Fantasy desse sábado 3 de maio. We

pessoal. Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é o Vox Vampírica dos Poltergeist. É super curioso, né? Entra umas vozes aqui do nada, né? A cada bloco musical. Mas eu tava aqui dando uma olhada, isso é referente à nossa configuração aqui. Hoje o nosso player estava no modo alto DJ, então entra aí umas faixas que supostamente foram de edições anteriores do Vox Vampírica. Ou ao menos é isso. É isso que eu prefiro pensar que seja, né? E, bom, como é de praxe, né? Nosso último bloco é dedicado à agenda cultural do final de semana. E o grande evento desse final de semana é o Fantasy, da Authentic Vampiric and Gothic Night, lá na rua Morato Coelho, 651, mais conhecido como Poison Bar e Balada, pertinho do metrô Faria Lima. As atrações dessa noite de 3 de maio são interessantíssimas. Primeiramente, temos como DJ convidado o Flávio Viana, do antigo Gotham Pub Van Helsing, do comecinho do século 21, duas das melhores casas que já tivemos em São Paulo. Os DJs residentes sou eu, Lorde A, o DJ Demo, do antigo Nias e atual Poison, e o Yves Morgan, aqui da Radio Acidic Infection, do programa The Dark Knight. Nossas atrações. Aliás, antes de falarmos das nossas atrações, vamos contar que vamos ter dois Listen Session a partir das 22 horas e 30 minutos lá na pista do Fantasy. Um deles é do novo álbum do Dire of Dreams e o outro do Love Poltergeist do Incubus Succubus. Além disso, teremos como atrações a belíssima Shakti Shala com sua dança do Sagrado Feminino, a cantora lírica Susi Bill trazendo o Canto dos Anjos entre nós, o violinista Hephaestus Mulza do grupo La Chette Poté e minha amada senhorita Chandra Sahasra com uma performance especialmente criada para essa noite. Nossos expositores serão a Got Cake, o Léo Serpens e o Tarô dos Vampiros e a My Fair Lady. Nosso autor especialmente convidado da noite é o Lude, do livro e do site Sistinas, os Vampiros Eróticos. Além disso, sorteios, surpresas e ainda brindes exclusivos para os primeiros 23 pagantes. Também, como eu já disse, teremos sorteios da noite com livros da editora Madras, livros da editora Devir, um belo par de presas da grife God Hate Fangs, do Denis Dalbello, e também um outro par de fangs sendo sorteado pela grife Flying V Emporium, do meu querido amigo Lord Vamp Harius. Então são brindes que a gente nunca teve em nenhuma edição do Fantasy, e a noite promete, promete e muito. Eu também estava aqui apresentando Vox Vampírica hoje e chegou uma nota aqui para anunciar que no sábado 24 de maio, na cidade de Brasília, vamos ter vamos ter o World Got Day, capitaneado pela nossa queridíssima amiga DJ Kel Kill e com a participação dos DJs Everton Sachs, Vini Tog, Fred Lokomotov e B-Screen, especiais Angels of Liberty e Sisters of Mercy. Nas apresentações vai ter de leitura cênica do Noites na Taverna, do Álvares Azevedo, sorteios da banda Rombos, apresentação de Industrial Dance, stand de leituras de tarô com o Arcano 17, concurso de melhor caracterização gótica masculino e feminino lá no America Rock Bar, lá em Taguatinga, na cidade de Brasília. Não percam, portanto, no dia 24 de maio. Aqui em São Paulo, o World Got Day vai ser celebrado na edição de 24 de maio, lá no Alquimia Gothic Nights, no Adams Club, e a gente vai falar mais sobre os eventos na próxima semana aqui no Vox Vampírica. E agora é aquele momento que chegamos ao encerramento de mais uma edição, já deu a grande hora, já é meia-noite e 10, a fanpage do Fantasy está com 999 curtidas, a um passo de virarmos de virar as suas primeiras 1000 curtidas. Então, se você está escutando Vox Vampírica, acesse agora facebook.com/fengextase e deixe o seu curtir. Vamos chegar às 1000 curtidas. E nesse momento eu entrego cada um de vocês ao deletério abraço dela, a senhora da coroa de papoulas, a grande domadora de homens e mulheres, ela que recebe a cada um no seu abraço deletério, tendo feito o que quer que tenha feito, vivido como quer que tenha vivido. Veremos-nos sob o longo e aveludado manto negro dela. Até o Fengstase, nesse sábado 3 de maio. Adieu. And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the ravens weep by his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains sweep by his hall, with not a soul to hear. With not a soul.